nem sua graça receber. Desprezam tudo que o Senhor tem revelado a Jesus, seu Filho amado. Não querem reconhecer. Eu sei que isso é o começo do fim. Se não ouvem ao Senhor, também não ouvem a mim. A vida passa, chegando a hora da morte. Só quem tem Jesus tem sorte de morar. Jesus tem sorte de morar no céu de amor. Senhor do céu, na cidade ou na roça, no palácio ou na choça, quase em todo lugar, a idolatria, o amor que se esfria, aumentando cada dia, e ninguém mais sabe amar. Tenha piedade, use de misericórdia, por amor.